Cheiro 21, página 189, capítulo 15. Protegida. Quando recuperei os sentidos, não estava desorientada. Sabia exatamente onde me encontrava, em termos gerais, e mantive os olhos fechados e a respiração regular. Tentei averiguar o mais que pude sobre a minha posição exata, sem dar a entender que recuperara a consciência. Estava esfomeada. O estômago agitava-se e retraía-se, emitindo ruídos de impaciência. Percebi que esses barulhos não me iriam trair. Certamente já teria gorgorejado e gemido enquanto dormia. A cabeça doía-me intensamente. Era impossível saber que parte se devia à fatiga e que parte provinha dos golpes recebidos. Encontrava-me deitada sobre uma superfície dura. Esta era rugosa e marcada por pequenas moças. Não era plana, antes invulgarmente curva, como se estivesse encaixada numa tigela pouco profunda. O espaço não era confortável. As costas e as ancas doíam-me, por estar enroscada naquela posição. Provavelmente teria sido a dor a despertar-me. Estava muito longe de me sentir recuperada. À minha volta estava escuro. Podia dizê-lo sem abrir os olhos. Não um negro de breu, mas bastante escuro. O ar era ainda mais bafiento, úmido e oxidado, com uma pitada acre peculiar que parecia colar-se ao fundo da garganta. A temperatura era mais fresca do que a do deserto, mas aquela mistura incongruente tornava-a quase insuportável. Estava de novo a suar, com a água que Jeb me dera abrir caminho até aos meus poros. Ouvi o eco da minha respiração a refletir-se a poucos metros de distância. Podia dever-se ao facto de haver uma parede próxima, mas suspeitei encontrar-me num espaço bastante exíguo. Apurei o ouvido o mais que pude e percebi que o eco da respiração também se projetava do lado oposto. A percepção de que ainda estaria a algures na rede de grutas para onde Jeb me trouxera levava-me a ter certezas suficientes sobre o que iria ver ao abrir os olhos. Devia estar numa pequena cavidade da rocha, com uma tonalidade vermelha acastanhada, escura e crivada de buracos como um queijo. Havia silêncio, à exceção dos barulhos produzidos pelo meu corpo. Com medo de abrir os olhos, apoiei-me nos ouvidos, esforçando-me mais por ultrapassar o silêncio. Não conseguia ouvir ninguém, e isso não fazia sentido. Não iriam deixar-me sem um guarda, pois não? O tio Jeb e a sua carabina omnipresente, ou outra pessoa menos solidária. Deixar-me assim sozinha não era típico da brutalidade deles, do seu medo e ódio natural por aquilo que eu era. A não ser, tentei engolir em seco, mas o terror bloqueou-me a garganta. Não iam deixar-me aqui sozinha, a não ser que pensassem que estava morta, ou se assegurassem de que iria estar, a não ser que houvesse lugares nestas cavernas de onde ninguém regressava. A imagem que esboçara do que me rodeava modificou-se vertiginosamente na minha mente. Agora via-me no fundo de um enorme poço ou emparedada num túmulo exíguo. A minha respiração acelerou, a provar o ar, à procura de falta de umidade, de algum sinal de que o meu oxigênio escasseava. Os músculos em redor dos pulmões retesaram-se para fora, enchendo-se de ar para o grito que se formava. Cerrei os dentes, impedindo-o de se soltar. Algo raspou no chão, ao lado da minha cabeça. Era afiado e próximo. Soltei um guincho, que soou de forma lancinante no espaço apertado. Abri os olhos muito depressa. Dei um impulso para me afastar do barulho sinistro, atirando-me contra uma parede rochosa e irregular. As mãos ergueram-se a proteger-me o rosto, enquanto a cabeça batia dolorosamente no teto rebaixado. Uma luz mortiça iluminou uma saída perfeitamente circular da gruta onde estava enroscada, pequena e parecida com uma bolha. A cara de Jared apareceu à minha frente, meia iluminada, enquanto se debruçou na abertura, estendendo-me o braço. Tinha os lábios comprimidos num rito de raiva. Ao observar a minha reação de pânico, uma veia pulsou-lhe na testa. Não se mexeu. Limitou-se a fitar-me colérico, enquanto o meu coração recomeçava a bater e a minha respiração serenava. Enfrentei aquele olhar de fúria, lembrando-me de como ele fora sempre tão silencioso. Parecia um fantasma, sempre que queria. Não era de admirar que não tivesse dado por ele, aguardar o lado de fora da minha cela. Mas eu tinha ouvido qualquer coisa. Enquanto o recordava, Jared estendeu mais o braço e o arranhar repetiu-se. Olhei para baixo. Aos meus pés estava uma placa de plástico partida a servir de tabuleiro. E sobre ela, precipitei-me sobre a garrafa de água já aberta. Ao levá-la bruscamente aos lábios, mal tive consciência da boca de Jared, retorcida numa expressão de nojo. Estava certa de que isso me perturbaria mais tarde. Mas naquele momento, a água era tudo o que interessava. Perguntei-me se alguma vez voltaria a encará-la como algo normal, tendo em conta que o mais certo era a minha vida não se prolongar aqui. A resposta provável seria não. Jared tinha desaparecido, recuando pela entrada circular. Conseguia distinguir uma parte da manga dele e nada mais. A luz, ténue, provinha de um ponto qualquer ao seu lado. Projetava um clarão azulado e artificial. Já tinha engolido metade da água de um só trago quando um novo cheiro despertou a minha atenção, dizendo-me que a água não era a única oferta. Voltei a baixar os olhos para o tabuleiro. Comida. Eles estavam a alimentar-me? Era pão, um cacete escuro, com uma forma tosca, que primeiro cheirei. Mas também havia uma tigela com um líquido claro e um travo a cebola. Ao debruçar-me ainda mais, distingui alguns fragmentos sólidos no fundo. Além disto, havia uns canudos brancos, curtos e grossos. Imaginei que seriam vegetais, mas não identifiquei a variedade. Levei apenas uns instantes a fazer estas descobertas, mas até nesse curto espaço de tempo, o meu estômago quase me saltava pela boca numa tentativa de alcançar a comida. Atirei-me ao pão. Era bastante compacto e revestido de grãos de cereal integral que se prendiam aos dentes. A textura era granulosa, mas a farinha era espantosamente rica. Não me lembrava de ter provado algo tão delicioso, nem mesmo os bolinhos doces amassados. O meu maxilar trabalhava tão depressa quanto podia, mas engoli a maior parte dos pedaços do pão duro por mastigar. Ouvia cada um a atingir o estômago com um ruído gorgorjante. Não me souberam tão bem quanto imaginara. O meu estômago, vazio há demasiado tempo, reagia à comida com desconforto. Ignorei o facto e avancei para o líquido. Era sopa. Esta já desceu mais facilmente. À parte do cheiro a cebola, tinha um sabor suave. Os fragmentos verdes eram macios e esponjosos. Bebia diretamente da tigela e desejei que esta fosse mais funda. Inclinei-a, assegurando-me que não perdia uma só gota. Os vegetais brancos eram estaladiços na estrutura e linhosos no paladar, uma espécie de tubérculos. Não pareciam tão satisfatórios como a sopa, nem tão saborosos como o pão, mas fiquei-lhes reconhecida por serem tão encorpados. Não fiquei cheia nem perto disso, e era provável que me atirasse ao tabuleiro que se encontrava ao meu lado, se achasse que seria capaz de o mastigar. Só quando terminei é que me ocorreu que eles não deviam estar a alimentar-me, a não ser que Jared tivesse perdido o combate com o médico. No entanto, se fosse esse o caso, como podia Jared estar a vigiar-me? Depois de esvaziar o tabuleiro, empurrei-o, arrepiando-me com o barulho que ele fazia. Enquanto Jared se debruçava para lhe pegar, mantive-me encostada à parede, ao fundo da minha bolha. Desta vez, ele não olhou para mim. Obrigada, murmurei, ao vê-lo desaparecer de novo. Ele não respondeu. O seu rosto mantinha-se imperturbável. Desta vez, nem cheguei a ver parte da manga, mas sabia que ele estava ali. Não consigo acreditar que ele me bateu, refletiu Melanie, esboçando um pensamento incrédulo em vez de ressentido. Ela ainda não tinha recuperado do inesperado. Para começar, eu não tinha ficado surpreendida. Era natural que ele me tivesse batido. Perguntava a mim mesma por onde andarias, retorqui-lhe. Não é de bom tom meteres-me nesta confusão e a seguir pôr-te a andar. Ela não fez caso do meu tom de azedume. Nunca pensei que ele o pudesse fazer, acontecesse o que acontecesse. Acho que era incapaz de lhe fazer o mesmo. Claro que eras capaz. Se ele avançasse na tua direção, com olhos que brilham, fazia-lhe o mesmo. Tens um temperamento violento. Lembrava-me dela a divagar sobre um hipotético estrangulamento da batedora. Embora soubesse que apenas tinham passado uns dias, aquilo parecia ter ocorrido há meses. O tempo necessário para ficar atolada num lamaçal como aquele tinha de ser longo. Melanie tentou analisar a questão com imparcialidade. Não me parece que seja assim. O Jared não. E o Jamie? Era-me impossível atacar o Jamie, mesmo que ele fosse. Calou-se, odiando aquela linha de pensamento. Refleti sobre isso e constatei que era verdade. Mesmo que a criança se tivesse transformado numa outra coisa, o ser, nem ela nem eu seríamos capazes de lhe tocar. Isso é diferente. Tu és como uma mãe. Neste caso, as mães são irracionais. Há demasiadas emoções em jogo. A maternidade é sempre emocional, até para as almas. Não lhe respondi. O que te parece que irá acontecer agora? A especialista em humanos és tu, recordei-lhe. O facto de me estarem a alimentar não pronuncia boa coisa. Só consigo imaginar uma razão para quererem manter-me com forças. Na minha mente, os escassos pormenores que recordava da cronologia das brutalidades humanas enredavam-se nas histórias do velho jornal que tínhamos lido no outro dia. O fogo. Essa era uma história funesta. Uma vez, Melanie tinha queimado as impressões digitais da mão direita, num acidente estúpido, ao agarrar num tacho que não vira que estava a escaldar. Recordo-me da dor a ter atormentado muito, por ser tão inesperadamente aguda e opressiva. Mas isso tinha sido apenas um acidente, que fora prontamente colmatado com gelo, ungüentos, remédios. Ninguém o perpetrara de propósito, prolongando-o a partir da primeira dor insuportável e mantendo-o minuto após minuto. Nunca tinha habitado um planeta onde sucedessem atrocidades dessas, mesmo antes da chegada das almas. Na verdade, este lugar reunia o melhor e o pior de todos os mundos, os sentidos mais belos, as emoções mais intensas, os desejos mais pérfidos, os atos mais tenebrosos. Talvez as coisas tivessem de ser assim. Talvez, sem o pior, não se conseguisse atingir o melhor. Seriam as almas a exceção a essa regra? Poderiam elas ter a luz sem as trevas deste mundo? Eu senti qualquer coisa quando ele te atingiu, interrompeu-me Melanie. pronunciou as palavras devagar, uma após a outra, como se não desejasse refletir sobre elas. Também senti. Era espantoso, como agora, depois de passar tanto tempo com Melanie, parecia normal recorrer à ironia. Ele tem um bom golpe de mão, não achas? Não era a isso que me referia. Ela hesitou por um longo momento e a seguir o resto das palavras saiu derrompante. Pensava que tudo provinha de mim, o que sentimos por ele. Pensava que tinha isso sob controle. Os pensamentos subjacentes ao que ela dizia eram mais claros do que as palavras. Pensavas que conseguias trazer-me aqui porque tu desejavas tanto, que eras tu quem me controlava, em vez de ser o contrário. Esforcei-me por não ficar irritada. Pensavas que estavas a manipular-me. Sim. A mortificação na voz dela não se devia ao meu aborrecimento, mas a ela não gostar de se enganar. Só que fiquei à espera. Mais uma vez tudo saiu de repente. Tu também estás apaixonada por ele, de uma maneira autónoma da minha. É um sentimento diferente do meu, outro. Só descobri isso quando ele nos apareceu à frente, quando o viste pela primeira vez. Como é que isso aconteceu? Como é que um verme de 8 centímetros se apaixona por um humano? Verme? Desculpa, julgo que tens uma espécie de membros? Não é bem assim, são uma espécie de antenas. Quando se estendem, mece um pouco mais que 8 centímetros. A questão essencial é que ele não é da tua espécie. O meu corpo é humano, refutei. Enquanto estiver ligada a ele, também sou humana. E a forma como vês os Jared nas tuas memórias? Bom, a culpa é toda tua. Ela meditou no assunto por um instante. Aquilo não lhe agradava muito. Então, se tivesses ido para Tucson e arranjasses um corpo novo, deixavas de o amar? Espero sinceramente que isso seja verdade. A resposta não agradou a nenhuma de nós. Curvei a cabeça sobre os joelhos. Melanie mudou de assunto. Pelo menos o Jamie está a salvo. Eu sabia que o Jared tomaria conta dele. Se tivesse-me separar dele, não podia deixar em melhores mãos. Quem me dera poder vê-lo. Não vou pedir isso. Estremeci ao pensar no efeito que tal pedido iria provocar. Por outro lado, eu própria ansiava por ver o rosto dele. Queria assegurar-me de que estava de facto ali, livre de todos os perigos, que o alimentavam e tratavam da forma que Melanie já não podia fazer. Da maneira que eu, mãe de ninguém, desejava cuidar dele. Havia alguém a embalá-lo à noite, a contar-lhe histórias? Será que este novo Jared, enraivecido, pensava em pequenas coisas como estas? Haveria alguém que se debruçava sobre ele sempre que Jamie estava assustado? Achas que lhe vão dizer que estou cá? Perguntou Melanie. Isso iria ajudá-lo ou magoá-lo? Retorquilha em resposta. O pensamento dela não passou de um murmúrio. Não sei. Desejava poder dizer-lhe que cumpri a minha promessa. E cumpriste mesmo. Abanei a cabeça, surpreendida. Ninguém pode afirmar que não regressaste, como sempre. Obrigada por isso. A sua voz era débil. Não consegui perceber se se referia às palavras que eu acabara de proferir ou à questão essencial de a ter trazido até ali. De repente senti-me extenuada e percebi que o mesmo acontecia à minha hospedeira. Agora que o estômago acalmara um pouco e me sentia meio alimentada, as restantes dores não eram suficientes para me manter desperta. Hesitei antes de me mexer, com medo de fazer barulho. Mas o meu corpo queria desenroscar-se e estender-se. Filo o mais silenciosamente que pude, tentando encontrar uma área da bolha suficientemente comprida onde coubesse. Por fim, quase pus os pés fora da abertura arredondada. Não desejava fazê-lo, temendo que Jared sentisse aquele movimento junto dele e pensasse que queria fugir. Mas ele nem reagiu. Apoiei o lado bom da cara no braço, tentando abstrair-me da forma como o chão arqueado me comprimia a coluna, e fechei os olhos. Acho que dormi, mas se isso aconteceu, não foi um sono profundo. O som dos passos ainda estava distante quando despertei por completo. Desta vez, abri os olhos de imediato. Nada se alterara. Continuava a avistar a luz azul mortiça através da abertura circular. Continuava sem ver se Jared estava do outro lado. Alguém se dirigia nesta direção. Era fácil sentir a aproximação dos passos. Recolhi as pernas da abertura, movendo-me com todo o silêncio possível, e voltei a aninhar-me encostada à parede. Desejava conseguir levantar-me. Isso tornar-me-ia menos vulnerável e melhor preparada para enfrentar o que estava para acontecer. O teto baixo da gruta, em forma de bolha, mal dava para me ajoelhar. No exterior da minha prisão, houve um movimento súbito. Vi parte do pé de Jared quando ele se ergueu em silêncio. Ah, aqui estás tu, exclamou um homem. As palavras eram tão estridentes, depois de todo aquele silêncio absoluto, que me sobressaltei. Reconheci a voz. Era de um dos irmãos que vira no deserto, Kyle, o do machete. Jared não respondeu. Jared, nós não vamos permitir isto. Era outra pessoa que falava, com uma voz mais cordata. Talvez Ian, o irmão mais novo. As vozes dos irmãos eram muito semelhantes, ou siluíam, se Kyle não costumasse falar meio a gritar, com uma intuação sempre impregnada de ódio. Todos perdemos alguém. Que diabo! Todos perdemos toda a gente. Mas isto é ridículo. Se não a deixas ficar com o Doc, então tem de morrer, disse ainda Kyle, com a voz semelhante a um rugido. Não a podes manter aqui prisioneira, prosseguiu Ian. Acabará por escapar e coloca-nos a todos em perigo. Jared não falou, mas deu um passo para o lado, que o posicionou diretamente à frente da entrada da minha cela. O meu coração bateu com força e mais depressa, ao compreender o que os irmãos diziam. Jared tinha ganho. Não me iam torturar. Não me iam matar. Pelo menos para já. Ele mantinha-me ali, prisioneira. A palavra era maravilhosa, dadas as circunstâncias. Eu disse-te que ele nos ia proteger. Jared manteve-se em silêncio. Não queremos magoar-te, Jared. Aqui somos uma fraternidade, mas faloemos, se nos obrigares. Kyle não estava a fazer bluff. Desvia-te. Jared manteve-se imóvel como uma rocha. O meu coração começou a bater mais depressa, atirando-se contra as costelas, com tanta violência que o batimento perturbou o ritmo dos pulmões, dificultando-me a respiração. O medo bloqueara Melanie, que não conseguia estabelecer um pensamento coerente. Eles iam feri-lo, aqueles humanos lunáticos iam atacar um da sua espécie. Jared, por favor, pediu Ian. Jared não respondeu. Um passo pesado, uma investida e o som de algo compacto atingir uma coisa sólida. Um arquejo, uma golfada violenta. Não! Gritei e precipitei-me para fora da abertura circular.